habilidades clínicas necessárias para a perda de altitude está autorizado a ultrapassar o curso do localizador e após reassumir na posição, ok? E o Pará está desviado de formação, ok? Afirmativo, então. Suporte na Prodiduna para interceptar o IEDS. Positivo. Está não com a perda de altitude, mas está desviando de grandes cúmulos aqui. Vai já para a Duna, para o IEDS. Ok, que estou sem informação meteorológica aqui no radar. Autorizado, desça para 1.503, ajuste no 012, aguarde transferência com a torre. Lima, Juliette, Lima, para ingresso no circuito de tráfego, torre agora, 18-3. Lima, Juliette, Lima. 18-3, agora. Juliette Lima, tráfego agora avistado, Kenegal no 012. Continue a aproximação, reporte final de 3 milhas, pistão no 7, trem embaixo, travado avistando, Lima, Juliette Lima. Para avistar 3 milhas, Lima. Lima, Juliette Lima, check trem. É passagem checada, poder confirmar o voo? Lima, Juliette Lima, pouso autorizado, pista 17, o vento agora é de 230 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 2. 230 com 05. Salvador, boa noite, o TAM 3392. TAM 3392, Salvador, prossiga. Boa noite, senhor. Passamos a sua escala pouco tempo atrás, agora passou através de NICAR, NISA 370. Você em contato com o centro Recife, em 12545 e 13325. Tente 12685 e 12288. Juliette Lima no solo 09, confirme o senhor Pátio 5. Livre táxi pela direita, estacionar frequência livre Lima, bom descanso. sua, boa noite, o César 392. Boa noite, 3392.